flauta é festa. Oh, oh, oh, oh. Ao som de tambor guerra. Oh, oh, oh, oh. Ao som de flauta é festa. Oh, oh, oh, oh. Ao som de tambor guerra. Oh, oh, oh, oh. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Irupari em roda de canto. Gene, papenhonça, rosetas no manto. Só pra um tacuará. Camuano, lindê, cariamã, as leis a cumprir, Adabio, suplício a seguir. Virgens, cabelos, cobrindo o pucamucá. Ao som de flauta é festa. Oh, oh, oh, oh. Ao som de tambor guerra. Oh, oh, oh, oh. Ao som de flauta é festa. Oh, oh, oh, oh. Ao som de tambor guerra. Por medo, um Deus transformado em preço, calado por um livro preto, me enche de espinhos e chifres, me oculta os crimes. Se um dia eu fui sonho, hoje sou pesadelo. Rasgue meu manto, fogo, fogo, corta os cabelos. Flauta é festa. Oh, oh, oh, oh. Ao som de tambor guerra. Oh, oh, oh, oh. Ao som de flauta é festa. Oh, oh, oh, oh. Ao som de tambor guerra.